Programa Ricardinho Rivadavia também é música, também é alegria, também é entretenimento. E lembre-se, eu amo você, então escute meu programa até o final. Voltamos daqui a pouco. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Cidadã FM, a rádio de todas as estações. Rádio Cidadã FM informa a hora certa. 19:18. O pior programa do rádio está de volta. Ricardinho Rivadavia. De volta com o programa Ricardinho Rivadavia, realmente a voz do povo. E como prometido no bloco anterior, vamos agora à nossa pochete de sucessos. Três músicas na sequência, você escolhe a que vai tocar aqui no programa Ricardinho Rivadavia. Pochete de sucessos. A primeira música da pochete de sucessos de hoje é de um artista que está cada vez mais fazendo sucesso com sua voz barítona. Ele que vai cantar para a gente seu mais novo sucesso, João Goma. Será que dá certo ficar assim desapegado? Esta é a música número 1 de nossa pochete de sucessos. A segunda música é uma música da recordação, uma música do passado, de um artista que é meu xará, inclusive, Ricardo Praga. E ele canta seu grande sucesso, O Chinelo Vai Torar. Música 2, Gabriel Carlos. Meu chinelo vai torar no meu caminho, o cabresto vai soltar. Faz muito tempo que com ele eu vou seguindo, já tá no ponto de quebrar. Esta é a música 2. Agora vamos à música 3, a última da nossa pochete de sucessos de hoje. É um sucesso internacional, mas que tem a letra em português. A música se chama Quero Pão no Pão. Música 3, Gabriel Carlos. Essas três músicas você pode escolher aqui no programa Ricardinho Rivadavia, João Goma, Ricardo Praga e Quero Pão no Pão. Essas três você pode escolher. Nós vamos dar 10 segundos para os nossos ouvintes mandarem mensagem dizendo que música eles querem ouvir. Começando agora. 10 segundos, mande mensagem para o nosso programa. Nosso número é o 999966 mole e meia dura. Alguém mandou mensagem aí? Ainda não? Vamos dar mais 10 segundos. Música 1, música 2 ou música 3? Música 1, João Goma. Música 2, Ricardo Praga. Música 3, Quero Pão no Pão. Ninguém mandou mensagem? Então eu mesmo escolho a música que vai tocar em nossa pochete de sucessos. Eu escolho a música 2. Não é porque o cara é meu xará, não é porque é uma música antiga, mas é porque é uma música com letras que não se fazem mais. Hoje em dia as músicas têm 10 palavrões por metro quadrado. E essa música que vamos tocar é um exemplo de como fazer uma letra bonita, tocante e que mesmo depois de anos continua muito atual. Você escolheu e no programa Ricardinho Rivadavia na pochete de sucessos ganha a número 2, Ricardo Praga, O Chinelo Vai Torar. Som na caixa, Gabriel Carlos. Meu chinelo vai torar no meu caminho, o cabresto vai soltar. Faz muito tempo que com ele eu vou seguindo, já tá no ponto de quebrar. Meu chinelo vai torar. Meu chinelo vai torar no meu caminho, eu descalço vou ficar. Eu vou pisando no cimento de macio, pro cabresto não forçar. Meu chinelo vai torar. Meu chinelo vai torar no meu caminho. Meu chinelo vai torar. Caminho devagarinho, com muito medo do cabresto se soltar. Quando eu chegar em casa, boto um arame pra consertar. Só compro outro quando não der mais pra usar. meu chinelo vai torar. Meu chinelo vai torar no meu caminho. Eu descalço vou ficar. Eu vou pisando no cimento de mansinho, pro cabresto não forçar. Meu chinelo vai torar. Meu chinelo vai torar no meu caminho. Meu chinelo vai torar. Caminho devagarinho, com muito medo do cabresto se soltar. Quando eu chegar em casa, boto um arame pra consertar. Só compro outro quando não der mais pra usar. Meu chinelo vai torar no meu caminho. Meu chinelo vai torar. Meu chinelo vai torar. Ricardo Praga, meu xará, que cantou para a gente com sua magnífica voz a música O Chinelo Vai Torar, a vencedora da pochete de sucessos do programa Ricardinho Rivadavia, que agora chega aos seus instantes finais. Infelizmente, o tempo é nosso inimigo, mas, meus amigos, minhas amigas, em breve estaremos de volta com muito mais para todos vocês. Não fiquem tristes. E se por acaso você quiser me convidar para um churrasquinho de gato no barzinho da esquina, pode chamar que eu vou. Até lá, Brasil! Na bodega do Maguila, pra fazer o bolso dele muito mais feliz. Muito mais feliz. Ricardinho Rivadavia, bodega do Maguila. Aí, você ouviu Ricardinho Rivadavia, o locutor mais mala do rádio brasileiro. E antes da gente ir de mais abraço, nós já estamos chegando no fim do mês, né? Vai começar aí o censo populacional, né? Com 2 anos de atraso. Mas você aí de casa, você sabe qual é o apresentador de TV que bate de porta em porta e fica entrevistando as pessoas? Não sabe? É o Celso Portioli. Essa foi péssima. Vamos de mais abraços. Aquele abraço. Rapaz, cada dia eu tô me superando nas piadas ruins, viu? Vou te contar. Manda um abraço aqui aos amigos da Messias FM de Messias, Alagoas. Também a galera da Camaragibe FM lá de Matriz de Camaragibe, Alagoas. Meu amigo Renilson Souza, aquele abraço. Pessoal também da nossa Rádio FM de Belo Oriente, Minas Gerais. Meu amigo Lorival Martins manda o áudio, daqui a pouco nós vamos exibir. Também a galera da Quixeré FM de Quixeré, Ceará. Web Rádio Estéreo Vale de Lavras, Minas Gerais, também a galera da Lima Rádio Web, Cortez FM Web de Nova Mamoré, Rondônia, Paula Freitas FM de Paula Freitas, Paraná, meu amigo Vitor Schwed, também a galera da Floresta FM de Alvarenga, Minas Gerais, Pedra Branca FM de Pedra Branca, Paraíba, Rádio Tocantins AM de Porto Nacional, Tocantins, Rádio Vila News de Vila Valéria, Espírito Santo, Rádio Rural de São José da Tapera, Alagoas, Rádio Cisal de Campo Formoso, Bahia, também a galera da WRB de Natal, Rio Grande do Norte, Web Rádio Litoral Oeste de Paraipaba, Ceará, também a galera da Rádio Load de Curitiba, Rádio Pontas de Monte Alto, Rádio Tropical FM de Timon, Maranhão, e os nossos mais novos ouvintes também, da gloriosa Vila Nova FM 87,9 lá de Vila Nova do Piauí, e os nossos amigos da Web Rádio Caxias de Caxias, Maranhão. É isso aí, muita gente ouvindo o nosso programa, mas ninguém manda mensagem. Eu tenho que citar emissora por emissora, porque senão alguém reclama: ai, você não mandou um abraço pra mim. Mas como é que eu vou mandar abraço pra você se você não manda mensagem, meu filho? Você não manda mensagem, minha filha? Colabore, não seja um ouvinte silencioso. Mande seu áudio, mande sua mensagem, que a gente lê aqui no nosso programa. Nosso WhatsApp é este aqui: DDD 89 99992 7022. É isso aí, faça que nem nosso amigo Adilson. Tava sumido, hein, rapaz? Mandou mensagem aqui pra nós. Nosso amigo Adilson, lá de São Paulo, que sempre pede músicas da Márcia Ferreira, ele escreveu o seguinte: tudo bem, meu amigo? Tudo. Gostaria de ouvir uma música com ela, Márcia Ferreira, Você Ganhou de Mim. Dedico pra todos os seus ouvintes e pra você, meu brother, um grande abraço. Valeu, meu amigo Adilson. Já é um ouvinte fiel aqui do nosso programa, ouvinte de carteirinha. E é claro que pra nós o pedido do ouvinte é sempre uma ordem. Nós vamos tocar Márcia Ferreira, Você Ganhou de Mim. Depois eu trago Gatinha Manhosa, Please Don't Go. Olha aí, o Berg Rabelo gastando todo seu inglês. E pra fechar, eu vou corrigir uma injustiça aqui, né? Porque no programa passado eu falei mal do TikTok, mas a gente deve reconhecer que no meio do joio existe trigo bom também. E esse carinha aí, o Sérgio Bahia e o irmão dele, eles fazem um humor muito pastelão no TikTok e estão fazendo cada vez mais sucesso. O Sérgio Bahia também é cantor e nós vamos dar essa moralzinha pra ele, vamos tocar o seu maior sucesso, Vem Dançar Forró e Deixa os Problemas Pra Depois. É isso aí, essas três na sequência aqui na minha nação, da nossa Bodega do Maguila. Daqui a pouco a gente volta. diversão. E os problemas temos que esquecer. Uns preferem jogar videogame, outros preferem jogar futebol. Uns passeio com sua família, e eu vou pro salão tomar cerveja e dançar forró. Vem dançar forró, vem, vem dançar forró, vem. Vem dançar forró, deixa os problemas pra depois. Vem dançar forró, vem, vem dançar forró, vem. Vem dançar forró, deixa os problemas pra depois. É isso aí, minha gente. Vamos trabalhando de boa, tranquilo. E os problemas, aos poucos nós vamos resolvendo. Mas chegou o fim de semana, é só de diversão. E os problemas temos que esquecer. De segunda a sexta temos que trabalhar. E os problemas que não param de chegar. Se levarmos tudo a ferro e fogo, a gente acaba é ficando doido. Eu agradeço o trabalho que eu tenho. O trabalho é pra nos manter. Com um pouco de paciência, os problemas nós vamos resolver. Está chegando o fim de semana, e eu vou pro salão tomar cerveja e dançar forró. Vem dançar forró, vem, vem dançar forró, vem. Vem dançar forró, deixa os problemas pra depois. Vem dançar forró, vem, vem dançar forró, vem. Vem dançar forró, deixa os problemas pra depois. De segunda a sexta temos que trabalhar. E os problemas que não param de chegar. Se levarmos tudo a ferro e fogo, a gente acaba é ficando doido. Final de semana é pra diversão. E os problemas temos que esquecer. Uns preferem jogar videogame, outros preferem jogar futebol. Uns passeio com sua família, e eu vou pro salão tomar cerveja e dançar forró. Vem dançar forró, vem, vem dançar forró, vem. Vem dançar forró, deixa os problemas pra depois. Vem dançar forró, vem, vem dançar forró, vem. Vem dançar forró, deixa os problemas pra depois. Vem dançar forró, vem, vem dançar forró, vem. Vem dançar forró, deixa os problemas pra depois. Vem dançar forró, vem, vem dançar forró, vem. Vem dançar forró, deixa os problemas pra depois. Vem dançar forró, vem, vem dançar forró, vem. Vem dançar forró, deixa os problemas pra depois. Aí, você ouviu Sérgio Bahia? Chega, deu uma travada aí no final, não sei se foi aqui o computador ou foi da música mesmo, mas ele cantou pra gente Vem Dançar Forró. Olha que maravilha. Antes eu toquei Gatinha Manhosa, Please Don't Go, e abrindo a sequência, a pedido do nosso amigo Adilson lá de São Paulo, nós tocamos Márcio Ferreira, Você Ganhou de Mim. Agora, meus amigos, vamos pra mais uma pausa, vamos garantir o leite dos nossos futuros filhinhos, e daqui a pouco a gente volta com muito mais besteira, muito mais lereado. Vou falar aqui de 5 utilidades para aquele folheto de loja que tá em sua casa, ocupando espaço, e claro, tocar mais música também, né? Mas isso só no próximo bloco, hein? Sai daí não, daqui a pouco eu volto. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. A melhor música. Sucesso. Cidadã FM. Se é sucesso, nós tocamos. Cidadã FM. Você acha que já ouviu tudo? Isto é só o começo. Cidadã FM 90,9. A rádio da comunidade. Milhões de brasileiros vacinados contra a Covid-19. E para seguir com mais segurança, o governo federal intensifica o Plano Nacional de Expansão da Testagem para o novo coronavírus, com testes rápidos. Em todo o Brasil, vamos reforçar a testagem nas unidades de saúde e em locais com grande circulação de pessoas, para reduzir a transmissão do vírus. Faça o teste nos postos de saúde, UPAs ou postos de testagem. Vamos testar e seguir com segurança. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Mais informação. Rádio Cidadã FM. O pior programa do rádio está de volta. Ei, estamos de volta aqui com a minha, com a sua, com a nossa Bodega do Maguila para 21 estados de todo o Brasil. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha pelas rádios, pelas web rádios, pelas web TVs, pelas rádios de poste, por sinal de fumaça. Mande mensagem para nós, não seja um ouvinte silencioso. No último programa, eu falei aqui sobre essa nova moda que é a dos calvões de cria. Né, que os caras estão cortando o cabelo como se fosse o Drauzio Varela só pra se aparecer nas redes sociais, é mole? Aí o Lorival, nosso ouvinte lá de Belo Oriente, Minas Gerais, mandou esses áudios aqui respondendo, que eu tinha falado, perguntado se as pessoas concordavam, achavam bonito. Deixa eu botar aqui pra vocês ouvirem. Ah, meu amigo, eu vou te dizer pra você um negócio. Esse corte de cabelo aí de careca aí, tanto faz pra homem como pra mulher. Isso não passa de homem granja. Quem gosta desse tipo de corte de cabelo aí, pode chamar de homem granja. Rapaz, olha aí, opiniões fortes. O homem tem que ser careca de natureza. Eu sou careca, mas o meu, eu sou careca de natureza. tudo homem pega bem quando é de natureza. É verdade, os caras ficam inventando moda, né, bicho? Aliás, um abraço meu amigo Pablo César, né, falando de calvície, brincadeira, brincadeira, não vai levar pro coração não, ele acha ruim. Mas enfim, meus amigos, antes da gente comentar aqui sobre o negócio que eu prometi, eu quero convidar vocês também a seguirem a gente nas redes sociais. Temos o nosso Instagram, @bodegadomaguila, onde a gente solta todas as novidades envolvendo o nosso programa, os quadros que saem, bastidores, imagens engraçadas, e por lá você pode pedir sua música também, viu? @bodegadomaguila no Instagram. Deixa eu ver com quantos seguidores nós estamos aqui. Estamos com 170. Vamos bater a meta de 200 até o fim de agosto? Posso contar com você? Então siga lá, @bodegadomaguila no Instagram, beleza? Se você quiser seguir a gente também, seguir meu perfil pessoal, @IanJoséSilvaFNT, IanJoséSilvaFNT, lá no Instagram, beleza? E é isso. Como eu prometi, pessoal, eu vou falar de um negócio chato que acontece, acredito que já deve ter acontecido com você também, que são aqueles folhetos de loja, folhetos de ótica, folhetos religiosos, que as pessoas deixam ou na porta de casa ou entregam pra você na rua. Hoje mesmo aqui em casa deixaram uns 10, não é brincadeira não, é verdade, né? Tá aqui a prova, tô segurando esse folheto agora. Mas pra ajudar você, minha dona de casa, você, meu chefe de família, que não sabe o que fazer com esta papelada que lhe entregam, né, pra você ver ofertas, essas coisas, coisas que não interessam a ninguém, nós vamos dar 5 dicas pra você utilizar esses folhetos de loja que estão parados aí, ocupando espaço em sua casa. A primeira utilidade para esses papéis é como um apoio para mouse, né? O famoso mousepad. Como eu não tenho dinheiro para comprar um mousepad, eu pego os folhetos, né, que vem dessas lojas aí, cujo nome eu não posso falar porque senão eu vou estar fazendo jabá, dobro, coloco aqui o mouse em cima, né? E dura muito, funciona. Agora, se o suor da tua mão, né, e as sujeiras e outras coisas também desgastarem o papel, é bom que você não gasta nada, basta trocar por outro, né, e aí você tem um estoque infinito de apoio para mouse. Outra utilidade também para os folhetos de loja é o de esculturas decorativas, né, você fazer tipo aviões de papel, fazer barquinhos de papel, fazer origami também. Hoje em dia tem tutorial no YouTube explicando como faz origami, é bem facinho, né, é uma arte reciclável, uma arte ecológica, morou? Então você vai estar ajudando também o meio ambiente. Terceira utilidade, superfície para testar canetas. Sabe aquela caneta que na hora que você vai utilizar ela falha? E aí você não acha nenhum papel para conseguir testar se ela tá funcionando ou não? Risca no chão, não quer riscar na mão para não sujar, não quer riscar na roupa também, porque quem é doido de riscar a roupa de caneta, mas não quer comprometer nenhum papel importante também? Só pegar o folheto, né? Pegar a parte mais limpa assim e riscar, né? Para ver se sai tinta da caneta. É uma boa utilidade para esta papelada. Quarta utilidade, forrar caixa de areia. Olha que maravilha, você que tem gato em casa sabe do pesadelo que é criar um gato em casa? Em vez de encher a caixa de areia e correr o risco de sujar a tua casa, né? E hoje em dia também não tem mais jornal impresso. Então a melhor forma de forrar a caixinha de areia do teu gato é usando estes folhetos que as pessoas jogam na sua porta. Que maravilha, o gato faz as necessidades dele e ainda vai saber quanto custa um celular, lanterninha, uma máquina de lavar, um guarda-roupas, enfim. E a quinta utilidade, Cara, eu sinceramente não consegui encontrar uma quinta utilidade porque esses papéis são inúteis. Só desperdício. Mas enfim, espero que essas dicas tenham ajudado vocês. De toda forma, vamos agora de mais música, né? Porque música é o que o povo gosta de ouvir e nós vamos trazer dois sucessaços das antigas pra você. Eu vou trazer agora Lindomar Castilho e ele canta pra gente Quem Será? Depois eu trago José Augusto e ele canta pra gente A Verdade Sempre Aparece. Tá aí uma verdade, né? Essas duas na agulha direto da vitrolinha da bodega do Maguila. Daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Quem será que encostará? Foi sucesso um dia. A bodega do Maguila desenterra pra você. Sei, já não devo pensar em regresso. Já sei de cor tudo que você vai me dizer. Que me ama, que não pode viver tão sozinha. Você diz que a culpa é minha, que não dou importância a você. Não sei por que você vive assim desse jeito, sempre mentindo e jurando um amor que não tem. Mas um dia a verdade escondida aparece. O que menos se espera acontece. Você pode ficar sem ninguém. Olha, eu não quero viver mais sofrendo por um amor que não traz alegria pra mim. Se eu soubesse, sairia só pra não conhecer o amor.

semana pra vocês. Estamos chegando pra mais uma edição do programa Ritmo Forte, finalzinho já no mês de julho. Estamos dando tchau para o mês de julho, né? Estamos chegando aí no mês de agosto, já. Estamos juntos para mais um final de semana aqui no Ritmo Forte. Toda a equipe já está por aqui reunida. Eu mesmo, Fábio Pipo, comunicando pra você, juntamente com o DJ Santos Mix, também tem DJ Kim e DJ Júnior, toda a galera com a gente nessa programação maravilhosa do Ritmo Forte, tá? Vamos juntos então para 2 horas com as melhores da Dance Music. Para você que tá afim de adquirir o nosso programa e as rádios que querem adquirir o nosso programa, é só contactar aí com a galera da Estúdio Líder, beleza? Arroba Estúdio Líder. Lá tem os programas podcasts para você baixar lá, tá? Lá tem Top Hits, tem Vibe Connection, também tem nosso Ritmo Forte, tem muita coisa boa lá. Vai lá no Instagram, arroba Estúdio Líder, beleza? Para você participar com a gente aqui é muito fácil. Manda aí o seu zap forte aqui pra gente no 41999324580. 41999324580 é o nosso zap forte pra você, beleza? Já estamos com essa rapaziada aqui já no clima, porque vai rolar muita música boa, muita dance music de qualidade. Eles mesmos, exatamente, meu parceiraço DJ Santos Mix, DJ Kim e DJ Junior. Alô, DJ Santos Mix, e aí, cara, beleza? Opa, Fábio Pipo, opa, beleza? Beleza, mais uma edição do programa Ritmo Forte. Boa! Juntamente com toda a equipe reunida, e hoje tem muita coisa boa, a galera vai ter que curtir, vai ter que acompanhar, e que tem muita novidade no programa Ritmo Forte. Valeu, DJ Santos Mix, tamo junto. Alô, DJ Kim, e aí? Olá, menina, olá! Olá, Fábio Pipo. Olá. Olá, DJ Junior. Olá, DJ Santos Mix. Olá, galera. Isso aí, terceiro bloco aí, especialmente pra toda essa galera. E hoje, especial Psytrance. Boa. Bora fazer uma rave em casa. Até já, galera. Valeu, DJ Kim. Até daqui a pouquinho, já com... Uau! Psytrance da galera. Vamos chamando ele, El Locón de la Noche, DJ Junior. E aí, cara, beleza, DJ? Fala, galera, Ritmo Forte, beleza? Beleza. Grande Kim, grande Santos Mix, os DJs aí, poderosos da pedrada fiada. É nóis. Cada bloco é uma pedrada, é uma esparadrapada na cabeça. Né, Pipão? Tamo junto, é isso aí. Liga pra gente e fala, quarto bloco, irmão. Chora a coisa aí, vai. Ritmo Forte. Começando o som de Limelight, Saturday, sábado. I just can't wait to Saturday. Ritmo Forte. I just can't wait to let's

era boa do Magic Box, Carrie Leon, também o som de Lime Light, Saturday. Continua o nosso ritmo forte, trazendo agora a sonzeira da Ian Van Down. I Can Let You Go. Vem, vem! Ritmo, ritmo forte, é assim que se faz. bom, o som de Karina Vidas Nuevas, sonzeira do passado, né? Também rolamos o som de Ian Vandal, I Can Let You Go, Magic Box, Carrie Leone, pra começar o bloco, ao som de Lime Light, Saturday na programação. E agora tem a nossa pedrada da semana com ele, meu parceiraço DJ Junior, trazendo mais uma clássica aí, paulada, pedrada, tá aí? Solta aí, DJ, solta aí, mano. Agora no Ritmo Forte, a pedrada da semana. Charles Love Tonight. Você vai relembrar uma do passado. Diretamente do Bolachão. Na hora do vinil. Ao som de Lulu Jobber, Dance With Me, na programação. Direto do Bolachão. Do vinil pra você, no Ritmo Forte. Ritmo Forte. Forte, na nossa hora do vinil. Trazendo mais uma clássica do Bolachão, né? Exatamente. Fica por aí porque já já tem DJ Santos Mix no segundo bloco do Ritmo Forte. Segura aí. Ritmo Forte é assim que se faz rádio. Ritmo Forte. Tocando o que é de melhor no mundo da música. Não saia da sintonia. Ritmo Forte, volta já. Equipe Ritmo Forte. Identificação. Rádio Cidadã FM. Associação Cultural de Comunicação Comunitária de Pouso Alegre, Sul de Minas Gerais. Canal 215. Rádio Cidadã FM. Operando em 90,9 MHz. Rádio Cidadã FM. Levando até você músicas, informações e prestação de serviços. Se é sucesso, FM. Nós tocamos. Cidadã FM. Uma hora e meia de beijo, uma hora e meia de abraço, uma hora e meia fazendo amor, tão apaixonados. Foi uma hora e meia de beijo, uma hora e meia de abraço, uma hora e meia fazendo amor, tão apaixonados. Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo. Cidadã FM 90,9. A rádio da comunidade. No fim de semana da Cidadã FM, toca muito mais músicas. Estamos apresentando Ritmo Forte. Você está na rede Ritmo Forte. Ritmo Forte. Tocando as melhores da Dance Music. Tudo bem, estamos de volta com o nosso Ritmo Forte neste final de semana, maravilha, hein? Bom demais! Segundo bloco, você já sabe, né? Tem ele, meu parceiraço DJ Santos Mix, trazendo sempre as boas da Dance Music, bom demais! Galera, pra você participar com a gente aqui é muito fácil, manda seu zap forte aqui pra gente. 41 999 32 45 80. Manda sua mensagem pra gente, fica à vontade, manda seu alô especial aí pra todo mundo que tá sempre sintonizado com a gente, né, gente? Vou dar um salve pro meu amigo Claudemir, tá sempre ligado no Ritmo Forte, grande Claudemir, abraço pra você, meu querido, grande Claudemir. Mandar um salve também pro meu amigo Betinho, alô Betinho, em São Lourenço, Minas Gerais, também ligadinho com a gente, valeu Betinho, grande abraço. Também o seu Dito, toda a galera aí, a Catarina, galera toda de São Lourenço, Minas Gerais. Muita gente com a gente também, quero mandar um salve pro meu amigo Fabrício, alô Fabrício, gente boa, tá lá em São João da Barra, no Rio de Janeiro, grande Fabrício. Abraço pra vocês todos aí, muito obrigado pela sintonia e pela audiência. Maravilha! Tem mais gente com a gente, grande abraço pro meu amigo Magrão, né? Alô, Magrão! Magrão de Curitiba, é, no bairro Boa Vista, ligadinho com a gente na nossa programação também. Valeu, Magrão, grande abraço pra você. Muito obrigado pela sintonia, muito obrigado pela audiência. E claro, chegando ele para mais um setzaço com a marca Ritmo Forte, vem ele, meu parceiraço DJ Santos Mix. Preparado para esta viagem? Então prepare-se. A ordem agora é dançar. No comando da pista, DJ Santos Mix. We can have the sun, we can have the moon, we can have the water on every sunny afternoon. Reason to love. You give me freedom to love, to love, to love. Ritmo Forte. Ritmo Forte. I am the one who can free myself. Tonight it's cold, it's raining outside there. I know the truth, that you can free yourself. Love and waiting to love again. Day after day, love and tonight, love and waiting, love again.

the look in your eyes, I'm reading your mind. I know that you're seeking for a love divine, someone you've never had the chance to know, someone who cares and keeps your inner thoughts. I'm losing my mind, girl, you've got me going crazy. Passion's burning deep in my veins, and you make me feel alive. Honey, you're taking me high. When I look in your eyes, I cannot disguise, I wish you could free your mind, surrender tonight. So why don't you stay, don't take it away, I'll give you my love, body, soul, night and day. House in the Mix. Daqui a pouquinho tem ela, DJ Kim, na programação. Já voltamos, segura aí. Ritmo forte. É assim que se faz. Rádio Cidadã FM informa a hora certa. 20:54. Estamos apresentando Ritmo Forte. Você está na rede Ritmo Forte. Ritmo Forte. Tocando as melhores da Dance Music. Dance Music. Tudo bem, estamos de volta com o nosso Ritmo Forte, terceiro bloco na programação deste final de semana. Estamos quase já no mês de agosto, estamos adentrando já no mês de agosto, né? Quase no finalzinho de julho, né? Exatamente. Próxima semana já estaremos aí no, na metade do inverno, né? É. Será que vai esfriar? Será que não? Meu Deus do céu, hein? Que loucura! Mas eu sei que vai esquentar bastante, né? Sempre esquentando bastante com as melhores da Dance Music aqui no nosso Ritmo Forte, todo final de semana, aqui na nossa programação. Galera, pra você ficar muito bem antenado com o nosso Ritmo Forte, acesse lá o nosso Facebook, nossa fanpage lá, né? Arroba Equipe Ritmo Forte Oficial, arroba Equipe Ritmo Forte Oficial. Também estamos lá no Instagram, muito bem, arroba Equipe Ritmo Forte Oficial. Também para você participar do nosso WhatsApp, que é muito fácil, hein? Manda o seu zap forte aí pra gente no 419-9932-4580. 419-9932-4580. Vamos chamando ela, a nossa DJ desta programação. Ela que vai trazendo o melhor do Psytrance pra galera neste final de semana. Ela mesmo, DJ Kim. E aí, DJ? Que tem pra hoje? Conta pra gente aí, DJ. E é isso aí, Fabio Pipo. Simbora então para a nossa set list de hoje. Bora, vamos lá. Nosso set aí com Vini Vici, Acid. Boa. Måneskin, I Wanna Be Your Slave, Kearney, Separate Ways. Boa. Essa aí é a música, né? É uma das trilhas sonoras aí de Stranger Things. Isso, 4, da, né, série lá, né? Temporada aí. Ó. Oh. Na sequência, boa, vem Dimitri Vegas com Mamont, Dantra, Lovers Do, Enarg Size, Anti, No Remorse. Boa. George Michael, Carolis Whisper. Boa, essa é boa, hein? Nosso set com Vandetta with Touch Me. E é isso aí, Fabio Pico. Solta o som, DJ. Boa, só clássica na programação, hein? Inclusive vai rolar aí também o tema da série, né? The Stranger, é, exatamente. Quarta temporada aí da série. Essa série que a rapaziada, a molecada aí adora, né? Essa série aí da Stranger. Vamos lá de sete então, DJ Kim. Solta o som, DJ. dumb acid wannabe. Then comes along a DJ that knows how to party. The Party Rocker. Ohio's very own DJ Rico is in the house. Ritmo forte. Deixe seus sonhos voarem com o vento. Humildade é um segredo para o bom momento. Igualdade e liberdade para o seu pensamento. Encontrei na música trance e nas suas subvertentes a conexão perfeita entre criatividade, inspiração, concentração e paz. Quando estou em uma rave, parece simplesmente que estou em outro universo. Boas vibrações? Só vem. Se conecte com tudo que é bom. Se conecte comigo, DJ Kim, com o melhor do Psytrance. Sejam todos bem-vindos ao meu mundo psicodélico. Ritmo forte. We do.

Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo. Cidadã FM 90,9. A rádio da comunidade. O Brasil já vacinou mais de 90% da população com a primeira dose. Mas a nossa batalha não para por aí. Faça a sua parte. Complete seu esquema vacinal e fique protegido. Não se esqueça de tomar a segunda dose. E se você já for maior de 18 anos e está com a vacinação completa há 4 meses, você deve tomar a dose de reforço. Assim, protegemos a nossa família, a nossa economia e o nosso Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Semana da Cidadã FM. Toca muito mais músicas. 21:24. Estamos apresentando Ritmo Forte. Você está na rede Ritmo Forte. Ritmo Forte. Tocando as melhores da Dance Music. Dance Music. Nosso quarto e último bloco do Ritmo Forte, as melhores da Dance Music, trazendo agora meu parceiraço DJ Júnior. Exatamente, vamos lá direto e reto, saber que ele vai trazer pra hoje aí. Fala aí, DJ. E aí, DJ, o que tem pra hoje? Grande Pipão, beleza? Beleza. Então, quarto bloco, mais um Dance na veia, galera. Isso aí. É isso aí, mandar aquela pedrada, né, Pipão? Boa. Nos conformes. Nos conformes. É isso aí. Agosto chegando, agosto em cima. É. E vambora, daqui a pouquinho acaba o ano. E é isso aí, falar em pedrada, pouco, né? Poxa, lembrei. É, tomar pedrada na cabeça. Quando era criança, fazia muito isso. Meu Deus. Fazia não, né? Não preciso ser meio maluco assim, esquenta a cabeça não. Fui jogar a pedra pra cima, esperei verificar a pedra cair. Meu Aonde Deus. Foi? Ah, no coco. Meu Deus. Tá lá, depois desceu aquele caldo da moringa. É isso aí. Tá louco. Quando é criança de maluca, é assim mesmo. E aí vem a pedrada, né? Parafuso mesmo, agora toca, empenou, não entra mais, né? Coisas da vida. Por isso que eu digo, a pedrada deu aí a este caso, né? É mais ou menos por aí, né? Vai fazer o que, né, DJ? Nada fiada aí, sem ser a moringa. Loft to Wake the World. Matrix, can you feel it? Boa. Ih, você ri, né? Jamie D, Don't Be Shy, W, you make me feel, fechando the free, logo on the line. É isso aí, pedrada sem ser na cabeça. Opa! Manda ver, Bipão. Tamo junto, um abraço. Vamos lá, chora coisa agora. 7:04, bloco Eurodance na veia. Fui! Esse é o DJ Júnior com seus causos contados aqui, né? Por isso que veio aí o quadro A Pedrada da Semana, né? O quadro A Pedrada, Pedrada do Sete. É o DJ Júnior que levou pedrada, muitas pedradas, quando moleque, né? Exatamente. DJ Júnior, solta o DJ! DJ Júnior. Dos anos 90. Ritmo Forte. Música. no ar. DJ Júnior. Here's the record. Flash House. Anos 90. DJ Júnior. Tá aí, ó, mais um setzaço e com a marca Ritmo Forte. Quarto e último bloco com ele, DJ Júnior, o cara da pedrada. Exatamente, olha, as melhores dos anos 90, sensacional, hein? Que setzaço, hein? Claro, este é mais um set com a marca Ritmo Forte na programação, né? Exatamente, finalizando aí nosso quarto bloco e finalizando o nosso programa que está chegando a seu grande finale. Que peninha, tudo que é bom dura pouco. Nosso programa Ritmo Forte está encerrando, né? Mais esta edição. Que peninha! Vamos chamando ele, meu parceiraço DJ Santos Mix. Vamos embora, DJ. Alô, vamos embora, DJ. Exatamente, Fábio Pipo, agradecer a todo mundo que participou com a gente e que está nos seguindo nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Um forte abraço e até o próximo programa. Valeu, DJ Santos Mix, até a próxima edição do nosso Ritmo Forte. Alô, DJ Kim, vamos embora, menina, vamos embora. Que peninha, final do programa aí, sempre deixando já aquele gostinho de saudade, mas verdade, semana que vem tem mais e espero toda a galera aí curtindo com a gente. Quem ainda não curtiu nossa página lá no Facebook é arroba equipe Ritmo Forte fanpage oficial. Beleza? Então, beleza, até semana que vem. Um beijo pra você, Fabio Pico. Beijo. Um beijo para DJ Santos Mix, um beijo para DJ Júnior, um beijo pra toda essa galera. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Valeu, DJ Kim. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Vamos embora, DJ. Porque a pedrada não para, né? Ah, DJ, vamos embora, DJ! Valeu, galera do Ritmo Forte. Valeu, equipe. Show de bola, é isso aí. Próxima semana tem mais Ritmo Forte pra galera, pra agitar o finalzaço da semana. Manda um abraço pra galera, pra turma lá do Rio de Janeiro, meus familiares, meus pais. Tá show de bola, é isso aí. Um abraço, até o próximo final de semana, galera. Fui, valeu, Pipão, valeu, turma. Valeu, valeu, galera, valeu todo mundo que esteve com a gente nessa programação maravilhosa deste final de semana. Só tenho a agradecer a todas as rádios e web rádios que transmitem ali o nosso Ritmo Forte. Um bom e um ótimo final de semana. Até a próxima semana, né, meu povo? Galera, não esquece não, vencemos porque acreditamos no que fazemos, principalmente em Deus. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana com muito mais Ritmo Forte pra galera toda aí. Fiquem todos com Deus na paz. Valeu, galera, até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu? Sleep my mother forte. Ritmo forte. Forte. No fim de semana da Cidadã FM, toca muito mais músicas. Miga, fala, me bucha. Tem um negócio pra te contar. Eu já sei o que é. Não conta pra ninguém. Conto pra ninguém, desabafa. Amiga, não sei mais o que faço pra me esconder.